Foi traída e quer se matar, ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar, isso é chifre, não é asa. Aô, frentista, vê se sem conto vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só tem no carro. A partir de agora, você vai dançar com um CD que é puro agito. Deixa de ser pião, já se mata o meu pião na mão. DJ Edna. Let's go! É show! Apresenta DJ Edivan, o garoto das mixagens. Aqui você ouve as melhores e dança sem parar. Eu já tô vendo várias alvinhas descendo. Eu já tô vendo várias alvinhas descendo. Eu já tô vendo várias alvinhas descendo. Eu já tô vendo várias alvinhas descendo. E vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo, vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo. A galerinha do meu bloco vai levantar a mão, tirar o pezinho do chão. Melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Tá no som do carro, hoje vou mandar descer. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Eu já tô vendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo. Vem no swing da Chica Balada. Hoje vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro de cortina. Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Tá no som do carro, hoje vou mandar descer. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Eu já tô vendo, várias novinhas descendo. Eu já tô vendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo. Segura a saída pra fora. O garoto das mixagens, Agito Total. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Samba na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, quer causar de causa. Quer salvar de pisa, quer causar de causa. Quem olha o nosso bonde, quer causar de causa. Quer salvar de pisa, quer causar de causa. Quem olha o nosso bonde, vira, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai! 7398846-9303, o zap do sucesso. Tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Samba, na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, causa de causa. Quer sambar de pisa, quer causar de causa. Quem olha o nosso bonde fica causar de causa. Quer sambar de pisa, quer causar de causa. Quem olha o nosso bonde pira, então samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tava rasgo? E a galerinha que quer seguir Chica Manada, é só se inscrever no nosso canal. Baixe nossas músicas no palco MP3, suamusica.com e garagem MP3. Sucesso! Aí não dá, rapariga não! Esse é o DJ Edivan! Passiva, meu primo! Ai. Só que eu uso a ele, tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada, olha só, não tem um mês. Cê não sabe que é amor, quando quis ela se viu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, não é só corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, não é só corpinho bonito, ela também tem coração. Se liga aí, rapariga não, hein? Se você perdeu, então chore, papai. Só que virou sua ex, tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada, olha só, não deu um mês. Cê não sabe que é amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, e lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, não é só corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, e lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, não é só corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, não é só corpinho bonito, ela também tem coração. E a galerinha que quer seguir Chica Manada aí, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Essa aqui vai para todos os frentistas do Brasil. Chica Manada, swing levado da Bahia. Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas escute agora. É que eu marquei com DJ Edivan, o garoto das mixagens, que é show de sucesso. Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse 100 conto vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só tem no carro. Outros 90 deixar pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse 100 conto vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só tem no carro. Outros 90 deixar pra eu beber até ela aparecer. Vai, frentista, o coração já não aguenta mais de tanto esperar. Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco, ela deve estar chegando aí. Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse 100 conto vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só tem no carro. Outros 90 deixar pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse 100 conto vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só tem no carro. Outros 90 deixar pra eu beber até ela. É assim, ó. Aô, frentista, esse 100 conto vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só tem no carro. Outros 90 deixar pra eu beber. seu bebê até ela aparecer. Aô, pretista, esse sem conto vou gastar com amo. Me tira da reserva pro sorteio no carro. Outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Até aparecer, meu irmão, já bebi toda. Simbora! Se matar, ameaçou, se joga da sacada. Eita, mano. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Cuidado, mulher, não pula não. Vem pra cá. As produções e mixagens. DJ Edivan, tá ligado? Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando também já passei. Também já sofri, mas já superei. Fica nesse desespero, não vai ajudar. Reaja, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. Se afundou na depre, porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou, se joga da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou, se joga da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Chica, rodada. Swing levando da Bahia. Porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou, se joga da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou, se joga da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou, se joga da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou, se joga da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Meu cavalo, ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a bonita não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei que o coração sente. Vai pro inferno com seu amor. Olha, deixa de ser peão, ouve modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouve forró, ouve modão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. É só encher e derramando, né? Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo. Ela me fez vender meu gato pra morar no condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei que o coração sente. Vai pro inferno com seu amor, deixa de ser peão, ouve modão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Larga o teu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouve forró, ouve modão. Não deixo não. Não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. E na batera, Chibi, baixo, Fabiano. Na percussa, ele, Rogério e Coca. Na guitarra, o Winkley. Nos teclados, Lucas. Família Chica Morada. Simbora, capitão das teclas. O garoto das mixagens. Edvan DJ. Segura essa emoção. Me desculpa, minha vida desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala? Que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. E esse aí é Dan Rodrigues, do Violino do Poder. Juntamente com o Capitão das Teclas, estourados. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala? Que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho do céu. Oh, oh, oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho do céu. Oh, oh, oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Vai para todas as Marias do Brasil. E o telefone do sucesso: 739-8846-9303. Botinho nas teclas. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Ai, você pediu, vai, agora toma. Não adianta tu botar, menina. Agora você vai sentar. Tu tapinha na potranca com bumbum. Ela balança a orixama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tu tapinha na potranca com bumbum. Ela balança a orixama de malandra. Ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah, ah. E agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Na potranca com bumbum, ela balança a orixá. chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha da potranca com bombom, ela balança. O Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah, ah. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Agora você vai sentar. Vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. Menina, agora você vai sentar. Tu tapinha na potranca com bombom, ela balança o e chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tu tapinha na potranca com bombom, ela balança o e chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah, ah. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Agora você vai sentar. Bandana. Muita emoção pra você. Pode beijar na boca que eu deixo. Olá, DJ Edivan. Manda boa aí pra essa galera. Todo mundo diz o que os olhos não veem. Tá tranquilo, tá de boa. O coração não sente. Então me diz por que é que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme, matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Eita sofrência. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos atadas tô, porque foi embora. Eita, mano. Me diz o que eu vou fazer agora. Vá, vá, vou morar em um bar, beber pra curar. Saudade que dá, volta bem me cuidar. E eu tô morrendo, sofrendo, querendo. Não tô te escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda estou aqui. Volta logo pra mim. Vou morar em um bate. A toda saudade que dá, volta bem me cuidar. E eu tô morrendo, sofrendo, querendo. Não tô te escutando, tô te chamando, gritando seu nome, ainda estou aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. Eita coisa boa! Todo mundo diz o que os olhos não veem. Tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que é que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme, matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos atadas tô, porque foi embora. Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar em um bar, vou beber pra curar a toda saudade que dá. Volta bem me cuidar. E eu tô morrendo, sofrendo, querendo. Não tô te escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda estou aqui. Volta logo pra mim. Vou morar em um bar, vou beber pra curar a toda saudade que dá. Volta bem me cuidar. Eu tô morrendo, sofrendo, querendo. Não tô te escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda estou aqui. Volta logo pra mim, meu amor. Volta logo pra mim. É agito, é assalação, é DJ Edivan no comando, brother. Falei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Eu tinha tanta coisa pra falar, mas tu toma vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima de mim vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Ei, coração bandido, machuca, machuca. Oh, meu Deus, aí Diogo Medrado, grande Diogão. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Eu tinha tanta coisa pra falar, mas eu tomo vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima de mim vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. E da minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez.